Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Seid alle ganz herzlich gegrüßt. Mein Kollege, der Brasilianer Markus Romau, wird heute nicht im Studio sein. Außerdem ist auch unser Tontechniker Bruno Markus ausgefallen, sodass ich hier von unserer Küche aus in Niterói unsere Sendung moderieren werde. Seid gespannt, was ihr heute hören werdet. Es wird eine reine Musiksendung sein. Und zwar habe ich mich entschieden für Bossa Nova und für brasilianischen Jazz. Ich möchte jetzt ein paar Stücke einspielen, und zwar von dem Milton Banana Trio, Filó Machado, João Donato und Iomir Deodato. Viel Spaß dabei!

bananeira sem vai, a bananeira sem uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sem vai, a bananeira sem uma, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira sem vai, a bananeira sem uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sem vai, a bananeira sem uma, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Bananeira não sei, bananeira sem vai, bananeira sem uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sem vai, a bananeira sem uma, e sei lá com você. só pra ter ou pra parecer. Sem cuidar ou sem se importar, artifício, incapaz, indolente, inconsistente. Já parei de jogar, não quero mais perder, nem também arriscar. Acabei de acordar, trago beijos, o amor que eu quero dar. Eu vejo em você muito mais que um prazer. Não quero te ter. Quero mais que um instante fugaz, sentimento pertinaz, envolvente, sem precedente. Já parei de jogar, não quero mais perder, nem também arriscar. Acabei de acordar, trago beijos, o amor que eu quero dar. Já parei de jogar, não quero mais perder, nem também arriscar. Acabei de acordar, trago beijos, o amor que eu quero dar. Let me know, no, say no.

eucaliptos de meros hips com um falso alarme. Economistas, médicos, políticos apenas nos tratavam com escárnio. Nossas visões se revelaram válidas e eles se calaram, mas é tarde. As noites estão ficando meio cálidas e um mato grosso em chamas longe arde. O verde em cinza se converte logo, logo. É fogo, é fogo, é fogo. Éramos uns poetas loucos místicos, éramos tudo que não era ação. Agora são contados estatísticos os cientistas que nos dão razão. De que valeu em suma a suma lógica do máximo consumo de hoje em dia. De uma bárbara marcha tecnológica e da fé cega na tecnologia. Há só um sentimento que é de dó e de malogro. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Doce morada bela, rica e única, dilapidada só como se fosses a mina da fortuna econômica, a fonte eterna de energias fósseis. O que será com mais alguns graus Celsius de um rio, uma Bahia ou um Recife? Ou um ilhéu ao léu clamando aos céus se os mares subirem muito em Tenerife? E dos sem água, o que será de cada súplica, de cada roubo? É fogo, é fogo, é fogo. É fogo, é fogo, é fogo. Em tanta parte do Ártico à Antártida, deixamos nossa marca no planeta. Aliviemos já a pior parte da tragédia anunciada com trombeta. O estrago vai ser pago pela gente toda. É foda, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. É a vida em jogo. É foda, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. É foda. De uma delas depois da explosão. Sou o índio da estrela veloz e brilhante, que é forte como jabuti. O diante de agora em diante e o distante galáxias daqui. Canibal tropical, qual o pau que dá nome à nação? Renasci natural, analógico e digital, libertado astronauta tupi. Eu sou feito do resto de estrelas, daquelas primeiras depois da explosão. Sou semente nascendo das cinzas, sou o corvo, o carvalho e o carvão. Meu nome é tupi, guaicuru, meu nome é peri, disse-se, sou neto de caraguru. Sou Galdino, Juruni, Raoni. O meu nome é Tupi, Guaicuru. Meu nome é Peri, disse-se. Sou neto de Caramuru. Sou Galdino, Juruni, Raoni. linguagem do caos. Me projeto futuro sem fim, pelo espaço mundo sideral. Minhas roupas estampam em cores a beleza do caos atual. As misérias e mil esplendores do planeta. Das war's für heute mit Radio Mama Terra, einem Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, am Mikrofon Ortrun Gutke. Und ich verspreche euch, die nächste Sendung wird wieder im schalldichten Tonstudio produziert werden. Und ich sag tschüss! Thank you. Eu daria isso pra mim, é.